Eu tive uma reunião com o Sr. Ministro em Lisboa na última quarta-feira, onde houve aqui negociações. Eu também estou preocupado e disse isso no meu discurso em relação a algumas expectativas do trabalhador dos centros de saúde, mas é preciso claramente afirmar que o SAP iria encerrar, e é preciso dizer a todos os oliveirenses que o SAP ia encerrar por falta de condições de ordem médica das 20 até às 8 da noite. E foi sobre isso que eu lutei, foi sobre isso que eu encontrei, colocando os interesses, todos os interesses, ou os interesses da população. Por isso, aquilo que nós também queremos é que as pessoas que trabalharam no SAP possam prestar serviço na Fundação, até porque têm uma experiência que é importante em termos das urgências, mas isso será um trabalho para fazermos agora em cooperação com a Fundação Aurelio Amaro Diniz. Eu acho que é possível sairmos daqui todos reforçados. Aquilo que eu tinha no meu programa eleitoral e que está a ser cumprido é que o Oliveira do Hospital exige ter umas urgências a sério durante 24 horas que não tivemos e deixarmos de ser um entreposto para Coimbra. E este modelo começa já a partir de amanhã. Vamos ver, era para começar hoje às 20 horas. Os trabalhadores do SAP dizem que ninguém os informou. Vai haver uma reunião agora às 17h30 na Câmara Municipal com o Sr. Presidente do Centro da Saúde, com o Sr. Presidente, e tomaremos a decisão.